O poeta aprendiz. Ele era um menino valente e caprino, um pequeno infante sadio e grimpante. Anos tinha 10 e asinha nos pés. Com chumbo e bodoque era plique-ploque. O olhar verde gaio parecia um raio para tangerina, peão ou menina. Seu corpo moreno vivia correndo, pulava no escuro, não importa que muro, e caía exato como cai um gato. No diabolô, que bom jogador. Bilboquei então era pling e plão. Saltava de anjo melhor que marmanjo e dava um mergulho sem fazer barulho. No fundo do mar, sabia encontrar estrelas, ouriços e até deixadiços. Às vezes nadava um mundo de água e não era menino por nada mofino, sendo que uma vez embolou com 3. Sua coleção de achados do chão abundava em conchas, botões, coisas tronchas, seixos, caramujos marulhantes, cujos colocava ao ouvido com ar entendido, rolhas, espoletas e malacachetas, cacos coloridos e bolas de vidro. Engude de bilha era maravilha, e em bola de meia, jogando de meia direita ou de ponta, passava da conta de tanto driblar. Amava era amar. Amava sua ama nos jogos de cama. Amava as criadas varrendo as escadas. Amava as gurias da rua, vadias. Amava suas primas levadas e opimas. Amava suas tias de peles macias. Amava as artistas das cine-revistas. Amava a mulher a mais não poder. Por isso, fazia seu grão de poesia e achava bonita a palavra escrita. Por isso sofria da melancolia de sonhar o poeta que, quem sabe, um dia poderia ser. Thank you. A senhora das 82 primaveras sorriu para mim. Lábios vermelhos de encarnado, cabelos penteados de bom gosto e um sorriso nos olhos de olhos sorrindo. Delicadas traçavam-lhe o rosto rugas de um tanto viver e outro tanto dizia ela que não viveu. Com a voz lenta, de palavra em palavra, com as pestanas levantadas, falava-me pela companhia e eu, sem saber que sabia, acenava e sorria, sendo dela companheiro. A senhora das 82 primaveras sorriu para mim no findar do conversar. Ao chegar a casa, escapou-me a vista para o espelho e, desenhado o desenho de um beijo, me surpreendeu. A senhora sorria ainda no meu rosto. Those who preach God need God. Those who preach peace do not have peace. Those who preach love do not have love. Beware the preachers. Beware the knower. Beware those who are always reading books. Beware those who either detest poverty or are proud of it. Beware those quick to praise, for they need praise in return. Beware those quick to censor. They are afraid of what they do not know. Beware those who seek constant crowds. They are nothing alone. Beware the average man, the average woman. Beware their love. Their love is average, seeks average. But there is genius in their hatred. There is enough genius in their hatred to kill you, to kill anybody. Not wanting solitude, not understanding solitude, they will attempt to destroy anything that differs from their concept. Not being able to create art, they will not understand art. They will consider their failure as creators only as a failure of the world. Not being able to love fully, they will believe your love incomplete, and then they will hate you. And their hatred will be perfect, like a shining diamond, like a knife, like a mountain, like a tiger, like hemlock. Their finest art. Os dias a menos. Somos as mentiras que as verdades nos concedem. Somos a vontade tão inacabada de estar e também de ser. Estar para ver, estar para sentir, estar para encontrar o descoberto e do descoberto encontrar a palavra caminho, encantada pela palavra sonho. Ser é o engano. Sem a intenção de viver a ideia de que os meus olhos são os que me olham, e sem que nunca isso seja o contrário, ser é estar no lugar mais quente desta estadia descontrolada. Seja então feita a desfeita do desencontro, que se encontra-nos sem quereres, que se memorizem nas histórias os ingênuos desejos de oferecer todas as ofertas. Irei mentir todas as mentiras que tenho no bolso, mesmo aquelas que não sabia que sabia inventar. Mentirei sim, mas para que os teus olhos vejam que acredito ver pelos meus. Se o tempo do tempo fizer tempo que não chega, desespera, sofre, chora e guarda imponente pena, mas não temas, porque essa canção também é poesia. De passada em passada, nos fazemos a caminhar passada a passada, depressa ou devagar. E parece tudo tão belo e tão horrível neste por aí em que parecemos estar, de braços estendidos, de olhos aluados, à espera de chegarmos para fora deste mundo com medo de si. Mas, meus irmãos, nós já chegamos, nós já cá estamos. Não há mais nada depois de seres tu e do adiante dos teus olhos, da tua boca, dos teus ouvidos, do adiante do teu sentir. Repara então que tu já chegaste à vida que queres, que será sempre aquela onde estás. Repara então que a necessidade de deixares o mundo ao abandono é inútil e que a morte nasce quando perdemos o olhar dos olhos. Tu nunca serás se nunca o fores. Amei-te, amo-te e sempre te amarei, porque tu me deixaste entrar e ficar nesse lugar onde nos fingimos os dois com a brincadeira das palavras. E as que tenho são todas primeiro para ti, tal como me as ensinaste. Palavras. As que são de todos nós. Tenho-as agora como a fonte que sempre jorra a corrente que por nós avança. E são só essas que me fazem saber que sentir-te é ser infinito até chegar a noite do fim. Amei-te, amo-te e sempre te amarei, pois foram os moldes do nosso tempo que traçaram a criança que quer que nos governe com a brincadeira das palavras. As que tenho como a fonte que sempre jorra tudo o que já descrevi e o todo que o segredo do meu silêncio ainda descreve. All the things I wanna say. Come on, baby, let me tell ya dolphins are warm and swimming. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know that you and me, and I know that you and me be happy, happy as we can be. Cause I know. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna see. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna see. And everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know, I know.